Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos continuando a edição deste sábado do Programa Expresso, edição de número 359. Já passou por aqui o Wilson Braz, vencedor do Troféu Expresso na categoria Cidadania. Também conversei hoje com o Batista Borá, vereador guaxupeano. Passou agora há pouco aqui o Celso Moraes, fotógrafo, artista plástico, ele que está com a exposição Além do Olhar em Guaxupé. E agora chegou a vez da cantora guaxupeana, outro talento da cidade de Guaxupé, a Leia Mineira. Leia, seja muito bem-vinda ao Programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde aos ouvintes da Pássaro da Ilha. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Leia? Prazer é meu estar aqui conhecendo você pessoalmente e também conhecendo os estúdios da Pássaro da Ilha, né? É engraçado, né? Eu tenho um programa aqui de manhã, né? Além do Expresso, a gente apresenta aí todos os dias das 8 às 10. Eu cansei de tocar a música da Leia Mineira, mas não conheci pessoalmente, né? Sim, então. Ontem eu comentei com meu irmão ainda sobre você. Falei, poxa, há quanto tempo eu ouço a Pássaro da Ilha? Eu ouço os programas do Antônio Cláudio, já participei muitas vezes ligando, pedindo música e tal. Nas épocas das cartinhas, eu mandava cartinha. Foi a melhor época do rádio. Foi, né? Então, eu gostava demais de receber cartas. Foi muito bom. Aí eu falei, depois de tanto tempo, vou ter a oportunidade de estar conhecendo você também, pessoalmente, que é um grande prazer pra mim. Mas na época que você escrevia cartinha, você já cantava? Cantava música gospel. Ah, é? Cantava. Então você começou como cantora gospel. Aliás, desde criança, né? A gente sempre cantava nos grupos infantis de músicas evangélicas. E depois, já assim, com 16 anos, eu comecei a cantar com meu irmão mais velho. Aí essas festas que faz na cidade, festa de Santo Antônio, festa de Nossa, né? Senhora, essas quermesses. A gente cantava em todas as festas, fazia participação com outras duplas também. Aí depois ele casou, a gente deu uma parada, tá? Eu também parei, fiquei um bom tempo parada. E depois surgiu a oportunidade de gravar, eu recebi um convite para fazer uma gravação de um CD gospel. Aí voltei a cantar, né? Comecei a trabalhar com as músicas, gravei o CD gospel, inclusive eu trouxe um para você. Opa, bom. E depois que eu gravei o CD gospel, surgiu bastante oportunidade. A gente foi cantar em Franca, em várias cidades aqui da Redondeza. Aliás, aqui em Minas andamos para todo lado cantando música gospel, graças a Deus. E pronto, parou. Fiquei parada também. Divulguei bem o CD e dei uma parada. E depois surgiu o convite para cantar com meu irmão, fazer uma música sertaneja, uma parceria sertaneja. E aí, graças a Deus, está sendo bem aceito, o pessoal está gostando, está tendo bastante pedido. Mas me fale mais sobre a carreira gospel. Mas não era Leia Mineira? Não, era Leia Silva. Inclusive, quer ver, para você ter uma ideia, Leia Silva, então, começou como Leia Silva. Sim, eu comecei como Leia Silva. Aí depois que passou pro sertanejo, a gente fez uma mudança, né? Zé Marcos, Zé Marcos, o produtor. Então, aí todas as letras que tem nesse CD é autoria do Zé Marcos. Tem assim os arranjos que eu ajudei, mas pedi para ele, me deixa meu nome fora, porque dá muito trabalho isso. Então, todas são feitas a autoria dele. São 10 faixas do CD. São 10 faixas. E tem algumas participações. Essa Prêmio de Deus, que é a 9 aí, tem a participação do cantor Luiz Antônio. Esse é Alicerce da Família, tem meus dois filhos que cantam comigo. E eu acho que a segunda. Segunda faixa, Glorifique. Não, é de Escrava, Governador. É a terceira faixa. É, a minha filha, Evelyn, canta comigo, isso. Então foi uma carreira que durou um certo tempo. Foi sim. Mas o que aconteceu? Desistiu de ser evangélica? Não, eu continuo. Assim, só que a gente encara o mundo, esse tipo assim, a gente grava o sertanejo, é um amor pela música, a gente sente bem, agrada o público da maneira que eles gostam e encara como um trabalho também. Agora, o evangélico, a música gospel, eu levo para esse lado. Eu sei que tem muitas pessoas que interpretam de outra forma, mas eu vou expressar o meu modo. A música gospel, eu canto assim, em forma de agradecimento. Porque, vamos dizer assim, quem é que nunca passou por um momento difícil? Quem é que nunca passou por uma situação e fala, poxa, eu tô sozinha nessa? Não é verdade? Sim. Então, inclusive, a primeira música aí, que chama Eu Passei, Eu Venci, é a história da minha vida. Essa eu ainda não coloquei na rádio. Se você quiser colocar, você fica à vontade. Vamos ouvir, sim. É uma música que eu, assim, eram coisas que eu tava passando, que ninguém sabia. Eu falei, poxa, e eu consegui sair dessa. Eu parei, olhei pra trás e falei, eu passei. Eu passei por tudo isso, eu tô aqui de pé. Aí, escrevi essa letra dessa música, ele disse, mas agora você arruma. Ele arrumou do jeito certo, que eu escrevi do meu jeito, né? Que eu não sou autora, eu não escrevo música. Ele sim. Então eu pus do meu jeito, ele arrumou conforme precisava e fez a música de que é a letra da minha, a história da minha vida. Então eu encaro por esse lado. A música evangélica, gospel, é um momento assim que você vai agradecer a Deus. Se tem uma pessoa precisando de uma palavra amiga, de uma coisa, de um amigo. Mas não dá para sobreviver com música gospel? Olha, é bem complicado. É? É bem complicado porque assim, até surge muito oportunidade para você cantar, mas você não pode contar com isso para sobreviver. Mas tem o pessoal da música gospel hoje que cobra muito para cantar, né? Cobra. Esses que já estão, né, muito famosos, né? Eles cobram muito. Você acha certo eles cobrarem o valor que eles cobram por shows? Não, sinceramente não. Eu acho assim, já que eles já têm um nome, né? Eu diria assim que seria correto cobrar um valor assim normal, vamos dizer, porque outro dia eu estava pesquisando até, é absurdo. É muito absurdo o valor que eles cobram. Eu acho que não é normal, não é certo. Cobram muito caro, né? Para apresentar, e jamais cidades do porte de Guaranés e Gospel vão ter condição de trazer jamais esses cantores. Não, né? não tem. Eu acho que não é correto, não é certo. Até mesmo por ser música gospel. E você acha que a mensagem deles são verdadeiras? Nem todas. Desvirtuaram um pouquinho o lado gospel? Muito. Procurou mais se expor? É. Sim, muito, mudou muito. Outro dia eu tava ouvindo, acho que foi no YouTube, meu filho colocou e me chamou, mãe, olha pra você ver. Eu não lembro o nome da dupla que fizeram uma música gospel, mas poxa vida, o ritmo não tem nada a ver, mas o importante, o conteúdo da letra, da música gospel é a letra, né? E há umas letras, entre intervalo de nome Deus e anjos, letras que eu fiquei, sabe... Não dá muito para aceitar, né? Não dá para aceitar. Então eu acho que mas já muda. Não é algo que está acontecendo em todos os estilos de música, não só na música gospel, por exemplo, música sertaneja. Sim. Muita gente, nossa, condena o conteúdo hoje. Com certeza, tem muito sertanejo que extrapolou demais, né? Extrapolou, colocaram letras, mudaram completamente coisas que... Ah, a palavra certa eu acho que desonrou bem, né? Infelizmente. Não é como aquela época das cartinhas. Não, de jeito nenhum. Ó, vamos trazer aqui a música Plano de Deus, que... Sim. Não, vamos trazer Seu Diário, pode ser? Pode. Que foi a música que o Zé Marcos mandou hoje de manhã pra mim. É, ele mandou mesmo. Vamos ouvir então, essa que é a nova música da Léa Mineira, que você já vai passar a ouvir aqui na programação da Pássaro da Ilha FM. Para amenizar essa saudade. Nele estava escrito que você me ama. Pude compreender que seu alguém sou eu. Versos de amor em meu nome você escreveu. E de folha em folha senti seu perfume. Pude imaginar você junto de mim. E eu te amei, foi tão bom assim. Esse é o som de Leia Mineira, aqui na Pássaro da Ilha, aqui no programa Expresso, a música Seu Diário, né? Participação do Zé Marcos. Zé Marcos com certeza está ouvindo a gente lá em Guaxupé, né? Um abraço aí pro Zé Marcos ligado na Pássaro da Ilha FM, viu, Zé? Zé e todo o pessoal lá do São João, um grande abraço para vocês. Ô Leia, e agora você, tipo, antes dessa música, né? A primeira música que tocou aqui na rádio, tocou muito, foi Separação, né? Foi, então, Separação. É uma regravação, né? É, uma música que Amado Batista regravou com a participação de Rosemary, né? Isso. E foi muito ouvida também na época, foi uma música que fez muito sucesso, ainda faz, né? E a gente resolveu regravar essa música com uma modificação nos arranjos também. E graças a Deus também foi muito bem aceito, o pessoal gostou bastante. É, aqui na rádio o pessoal pede a música, inclusive, Separação. É, uma música, eu ouço sempre. E é interessante porque é uma música que fez sucesso lá nos anos 90, né? Isso. E tava meio que escondidinha, tava, né? Esquecida, né? É, relembrou, né? É, relembrou, o pessoal gosta muito, realmente a música é muito bonita. A gente vai ouvir ela depois do intervalo comercial, fazer um intervalo em comercial e voltamos já batendo esse papo com a cantora Leia Mineira aqui no Programa Expresso. Programa Expresso. É Destaque. Está no Expresso. É Destaque, está no Expresso. Um abração pro Martins Som, tá ligado com a gente, né, Martins? Aquele abraço pra você. A Samira lá em Guaxupé também tá ligadinha com a gente. Mandou um alusão aqui pro Celso Moraes e também já manda também um abração aqui pra Leia Mineira, grande Samira em Guaxupé. Um abraço pra você, viu, Samira? Valeu pela audiência. Leia, você tava me falando aqui no nosso intervalo, né, que você também é palestrante, né? Sim, então, faço palestra bíblica sobre preparação dos jovens para o dia de hoje, né? E também, assim, as pessoas que têm curiosidade em saber mais sobre a Bíblia, que sabemos que todo mundo conhece a Bíblia, mas querer entender melhor a Bíblia. As pessoas, né, interpretam muito mal a Bíblia. Interpretam muito mal. É. Infelizmente, nem todos que leem a Bíblia sabem o que realmente está lendo. E muita gente interpreta a Bíblia de acordo com o seu eu, né? Isso. Ou com os seus interesses. De acordo com os seus interesses. Puxam mais para o seu lado, né? Pegam aquilo que realmente interessa para ele e aquilo lá. E pronto. Mas infelizmente não é assim, não, né? As escrituras sagradas têm um significado muito importante na nossa vida. A partir do momento que você se destina a entender o que está ali, a estudar para entender, você vê que tem muito significado e interferência muito importante na nossa vida, no dia a dia. Mas as pessoas, elas conseguem interpretar melhor depois de uma palestra sua? Conseguem. Ou é muito difícil você quebrar essa barreira? Pessoa não, pensa, não, não é. O que eu sei, eu aprendi com o meu pai, eu aprendi com o pastor da igreja e é isso e pronto e acabou. Não, até que não é difícil, não. Assim, já teve debate, assim, eu fazia palestra, eu separo o texto antes, né? E passo pro pessoal, explico da maneira que tem que ser feito e a gente faz pergunta, a gente discute junto sobre aquele texto, sobre aquele assunto e você entendeu? Sim, não, tal dúvida, no quê? Aí a gente vai discutir sobre aquela dúvida até que a pessoa fique esclarecida. Entendeu? Então é uma forma gostosa de entender melhor as escrituras e das pessoas entender, saber o que realmente significa o que está escrito ali. Os jovens hoje estão perdidos? Nossa, só Deus. Já que você falou que as palestras geralmente têm esse... Tem, né? Então, a maior parte dos jovens são complicados. Mas eu vou te falar, uma das últimas palestras que eu fiz até numa igreja, foi na cidade de Caconde, foi só para os jovens. E eu fiquei até assim, emocionada, porque foi uma quantidade muito grande de jovens, evangélicos, católicos, de outros ministérios que eles tinham feito uma campanha convidando para o dia. Então ali dentro tinha jovens fumantes que usam drogas, que são alcoólatras, todos ali, mas todos naquele momento prestaram uma atenção tão grande e mostraram interesse, curiosidade de entender. E isso é importante porque independente do que eles estão fazendo, do que eles vivem o dia a dia, você vê que aquilo que você está fazendo está entrando na cabeça. E se você não desistir, eu um pouquinho, hoje eu faço a minha parte, amanhã outro faz, aos poucos vai ajudando a mente desses jovens, que muitos estão sim perdidos, né? É, mas tem salvação. Tem, se nós lutarmos junto, tem sim. Todo mundo, né? Todo mundo. A base familiar é muito importante para sair desse fundo do poço que muitos jovens com estão. Com certeza, a base familiar é muito importante. Inclusive, nesse CD meu tem uma música aí que chama O Alicerce da Família, que já diz, O Alicerce da Família. Então, eu acho que vem ali do jeito da mãe, o carinho da mãe, do pai, o jeito de ser tratado. Porque não basta só ser mãe, só ser pai, mas tem que explicar o dia da manhã, falar que você não é eterno, que amanhã ou depois aquele filho pode ficar sem a mãe ou sem o pai. Não adianta encher o quarto do filho de presente, mas você não dá amor, não dá carinho, não dá atenção. Comprar um tênis de R$1.000, comprar uma calça de R$800, e aí a hora que o filho precisa daquele contato de mãe, de sentar e conversar, ele não tem, do que adianta. E é o mais importante. E as pessoas dificilmente enxergam dessa forma. É, nossa, é dificilmente. Hoje em dia, infelizmente, eu tenho visto... As pessoas estão perdendo a fé? Tá, muitas Isso. pessoas não têm fé como antigamente mais. Não tem, a gente vê pelos comentários das pessoas, os atos da pessoa. Até entre mãe e filho. Hoje em dia você vê mãe fala, deixa o filho ir, ó. De qualquer maneira ele sai. É uma coisa assim, é complicado da gente engolir até, né? Mas, como se diz, se todos der a mão e lutar em busca do melhor, a gente consegue. E como é que a Leia Silva se transformou na Leia Mineira e entrou nesse mundo depravado da música sertaneja? Mas você sabe, deixa eu te falar, tem uma passagem na Bíblia que diz assim: vivo neste mundo, mas não sou deste mundo. E a salada sem o tempero, ela é de um jeito. Se você colocou o tempero, ela fica mais apetitosa. Então é o seguinte, como eu vivo neste mundo, mas não sou deste mundo. Eu gosto de falar e de tentar demonstrar para as pessoas que aqueles que tentam fazer a vontade de Deus, tentam fazer o certo, porque não é fácil. Vou falar para você, é fácil eu querer ser uma pessoa honesta, fazer só o bem, fazer só o certo? Não, não é fácil. Você vê que tudo que é errado é mais fácil, né? Mas eu tentar, eu lutar para ser direita e fazer o certo, isso me ajuda. E eu vejo a mudança, o reconhecimento das pessoas nisso, e o que que acontece? Você acaba sendo sal, o tempero. A diferença, você vive no meio daquele mundo de tanta coisa que você não concorda, mas você não participa. Mas entendeu? É muito difícil fazer isso. É difícil. Imagine então agora a Leia Mineira num show, olhando lá de cima do palco, aquela plateia enchendo a cara. Já vi como muito. Como é que você vai fazer com essa sua fé inabalável aí? Em todos os lugares que eu já fui cantar, já, igual eu tive em outra rádio há poucos dias, eu acho assim que as pessoas podem estar ali com a cara cheia, usando as porcarias que são acostumadas a usar, mas eu canto as músicas sertanejas, o que me impedirem para cantar no momento, mas eu nunca deixo de dar uma mensagem. Uma mensagem tem que ficar, tem uma palavrinha tem que entrar no coração de alguém ali. Talvez não vai entrar no coração de todos, é lógico que isso é difícil, mas alguém, naquele que está mais precisando, aquela palavrinha vai. Vai atingir aquela vai, pessoa. Vai, com certeza. Se fez isso, já fez já, a sua parte. Já, eu já vi, já tive recompensa por isso, graças a Deus. Léa, vou trazer então aqui a música Separação, que é a certo. Música mais conhecida, né? Que a gente Sim, já tocou aqui na rádio. Eu queria agradecer demais, viu? Eu que agradeço tua presença, você. Tua participação aqui, te parabenizar pelo trabalho, realmente. Toco quase todos os dias a Toca, sua música. Sim, o pessoal sempre tem pedido a sua música. Então, valeu e vou ouvir aqui a Leia Silva, para a gente colocar na programação também. Tá, aí você pode colocar já como Leia Mineira, né? É, agora vai ter que ser Leia Mineira, né? Leia Mineira é cantora gospel. Isso. Leia, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço você, agradeço todo mundo pelo carinho, pelo o apoio que vocês têm dado, né, em tocar da minha música. E que Deus abençoe vocês. Opa, amém, já abençoa. Amém. Valeu, Leia, muito obrigado. Também o Cristiano, lá do Espírito Santo. Deixa eu pedir um favor. Por favor. Que o pessoal que me passou o nome para mandar um beijo. Opa, pode mandar. Pode falar, eu quero mandar um alô pro pessoal do Motel Houston, a Dina, a Angelia, a Elisângela, que trabalham lá, que ontem estavam lá no estúdio. Pro Telinho, o Felipe, meu filho, a Scarte, a Vitória. Para minha mãe Silva, para meu pai José, para meu irmão Zé Marcos, né? Para meu irmão Ebinho, minha cunhada Bruna, para Michele, para Dirce, para o seu esposo José, para Kátia, para o Rafael, para Marina, sua mãe, para Patrícia, a mãe dela também, a Natália, João Vitor, E o Júnior, lá do estúdio, Juninho Caruncho, um abraço para você. E mando um abraço também para todo o pessoal que está me ouvindo, que eu não sei o nome, não lembro o nome, e que tem me acompanhado. E para você também. Valeu, Léo. E para você, meu amor, que me trouxe aqui. Valeu. Obrigado. Então, muito obrigado. Valeu, Cristiano. Aquele abraço. Obrigado. Vai fazer um intervalinho comercial e voltamos. Ao intervalo não, agora sim tem a música da Léa Mineira. Essa música o pessoal já conhece aqui na programação da Pássaro da Ilha, que é Separação, participação do Zé Marcos. A gente, eles vão estar na festa no dia 23 de. Dia 23, não, dia 13 de junho, na festa de Santo Antônio aqui em Guaranésia. Já faz muitos anos que nos separamos, mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos. Você não teve juízo, na solidão me deixou, mas já fiquei sabendo que quando me viu chorou. Como posso me acostumar, te ver com um novo amor? Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo, em vão tentar esquecer nossos beijos, nossas bocas, murmurando num silêncio. Isso é o que me faz sofrer. Acordei de madrugada, pensativo a olhar nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas que me fazem recordar, e o cheiro do seu perfume que ainda está no ar. Se um dia se arrepender de tudo que fez comigo, volte, pois a casa é sua. Tens aqui paz e abrigo. Vou ficando por aqui, por você a esperar. Quero sentir a alegria se um dia você voltar.